Vai embora. Na correnteza do tempo que tudo devora. Tudo que vem, o tempo devora. Na correnteza um dia vai embora. Para onde eu não sei. O papa não me falou. E eu nem quero saber. Carros passando, gente correndo. Se tempo é dinheiro, a vida é o preço. Em nome de Deus, tem sangue escorrendo. Se o pecado é meu lazer, eu não posso comungar. Minha hóstia já mofou. Do tempo que tudo devora. Tudo que vem, o tempo devora. Na correnteza um dia vai embora. Para